Na Assembleia de Deus do Brás, nós temos a alegria de ter uma juventude participativa, linda, maravilhosa. E hoje, conosco, a juventude da Igreja do Brás, com o Brás Adoração e com a própria Igreja do Brás, louvemos ao Senhor.